Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a leitura do nosso livro. Não sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh, leitura autorizada pela editora Thomas Nelson, Editoração das Artes, Estúdio 4, Arte e Design. Hoje é o nosso capítulo de número 15, áudio de número 16. É o último capítulo da parte 2 do livro. Recebendo as roupas de Deus para mim. Uma transformação divina. Nascer em um ninho de patos em uma fazenda não faz mal nenhum para um pássaro. Se vier do ovo de um cisne, ele agora estava feliz por ter sofrido tanto, porque isso possibilitava aproveitar muito mais todo o prazer e felicidade à sua volta. Hans Christian Andersen, O Patinho Feio. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro com um espelho, mas então veremos a face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Você já teve um daqueles momentos, eureka, em que alguma coisa que estava embaçada de repente se torna clara como água? Beth Moore, querida professora de estudos bíblicos e escritora, descreveu um momento assim para nossa plateia na Woman of Faith, Mulheres de Fé, em 2004. Beth é uma mulher forte e apaixonada que ama a Deus com um fervor poucas vezes visto. Mesmo assim, ela lutou contra as sombras do pecado passado, incapaz de receber completamente a alegria do perdão. Ela nos descreve o que aconteceu uma manhã enquanto coordenava um retiro para mulheres em Montreat, Carolina do Norte. Ela estava dividindo o chalé com uma grande amiga nossa, Jan Silvius. A noite tinha sido rica com a sensação da presença e a graça de Deus, e mais uma vez Beth lutou com a dúvida de por que Deus a usava quando sentia que não merecia. Jan fez tudo o que pôde para lembrar Beth do que era verdadeiro, o dom do amor e o dom do perdão de Deus, mas Beth foi dormir com o coração pesado. Quando acordou na manhã seguinte, olhou pela janela, viu algo que nunca tinha visto antes por ser do Texas. Durante a noite, havia caído uma fina camada de neve, cobrindo toda a terra com um lençol limpo, branco e brilhante. Beth olhava para fora enquanto o sol parecia fazer os flocos de neve dançarem de alegria e teve um momento, eureka. Naquele presente de inverno, Beth finalmente compreendeu no fundo do seu ser que por causa da cobertura do sangue de Jesus Cristo, ela estava limpa. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Isaías 1:18. Esses momentos podem vir quando estamos esperando por eles ou podem nos pegar de surpresa. Lições no mar. Tive um desses momentos em algum dia entre Bar Harbor, Maine e Halifax, Nova Escotia, no verão de 2005. Nosso cruzeiro de Women of Faith, Mulheres de Fé, estava nos levando a vários portos de Boston, Massachusetts e Montreal, Canadá. Foi uma viagem adorável. Enquanto eu estava no tombadilho, logo de manhã bem cedo, vendo o nascer do sol, me lembrei dos meus tempos no mar. Em cada um dos três cruzeiros que cedíamos, aprendi alguma coisa significativa sobre Deus, sobre mim e sobre os outros. Robin Hood e os Homens Felizes. Anteriormente tínhamos levado nossas mulheres para o Caribe e para o Alasca. Não sou grande fã das rotas de cruzeiros caribenhas. Parece obsceno passear por um navio luxuoso em portos onde as famílias lutam contra uma pobreza tão abjeta. Na última viagem, Barry, Christian e eu confundimos a tripulação do navio. Eles estão acostumados a ver as pessoas saírem do navio em um porto com pouca coisa e voltar com bolsa cheia de coisas de turistas. Nós mudamos isso. Deixávamos navios cheios de bolsas e voltávamos sem nada. Cada vez que fazíamos isso, eles ficavam muito confusos do que antes. As bolsas só estavam revisadas na volta, não no desembarque. Então eles não tinham ideia que estávamos levando toda a comida e bebida que podíamos carregar para as famílias locais. Quando subimos para o café da manhã um dia, Christian perguntou a um dos garçons o que aconteceria com toda a comida se sobrasse ao fim de uma refeição. O garçom nos disse que seria jogada fora. Christian ficou horrorizado, porque no dia anterior tínhamos visto algumas crianças que pareciam estar com muita fome no porto. Perguntamos ao garçom quanta comida poderíamos pegar. Ele pareceu um pouco surpreso com a pergunta. Vocês norte-americanos comem muito, comem mais que uma manada. Na verdade, não era para nós, expliquei enquanto tentávamos disfarçar uma risada. Estavam pensando se poderíamos levar um pouco da comida do navio para alguns dos habitantes locais. Pois bem, ele virou um Robin Hood e embrulhou tudo em caixas para viagem com um fervor que teria deixado Ricardo Coração de Leão orgulhoso. A manhã inteira realizamos nossas operações secretas. Sentíamos como o irmão André contrabandeando bíblias para a China. Enquanto refletia sobre a experiência, percebi que a barreira que existe em um navio de cruzeiro entre os passageiros que pagaram uma nota preta para estar lá e a tripulação que muitas vezes trabalha por um salário mínimo e envia cada centavo para suas famílias havia sido quebrada por um instante por causa do desejo comum de fazer um pouco de justiça e misericórdia neste mundo. Enquanto o garçom trabalhava com a minha família aquele dia, senti por apenas uns instantes que se fosse uma família, rótulos e uniformes nos separam muitas vezes, mas por dentro somos todos carne e osso, com esperanças, sonhos, desapontamentos, esperando por ao menos alguns poucos momentos que façam sentido, que pareçam certos, em um mundo em que há tanta coisa errada. Rolar de rir. No próximo cruzeiro, foi para o Alasca. Foi uma experiência de tirar o fôlego. O cenário era magnífico, com fiordes e lagos, geleiras e montanhas se espalhando diante de nós. Enquanto navegávamos por águas congeladas, o ponto alto foi quando íamos andar de trenó puxado por cães. Christian, Barry e eu fomos levados de helicóptero para uma das grandes geleiras, onde por 6 meses todo ano há um acampamento de 200 cachorros no topo. Todos nós encapuzamos como esquimós canadenses. E, enquanto descíamos do helicóptero para a neve, pensei novamente como Christian é abençoado de poder ver tantas coisas. A guia nos acompanhou até nossos cachorros para irmos nos familiarizando. Uma das cadelas tinha recentemente dado à luz 6 filhotes e deram a Christian uma dessas bolinhas de pelo para segurar. Depois de termos conhecido o acampamento, estávamos prontos para ir. Barry e eu montamos no trenó e encaixamos Christian entre nós. Nossa guia gritou algumas coisas parecidas como "Vamos!" E lá fomos nós. Que maravilha! Os cães dispararam pela neve com o expresso solar. A pura alegria me fez rir bem alto. Depois de nossa primeira corrida, a guia perguntou a Christian se gostaria de guiar os cães. Ele respondeu "Sim, senhora." Ela falou "Tudo o que você tem que fazer é segurar firme, se divertir e se cair, não role." E ria bastante. Parece uma boa filosofia de vida. Eureka! Minha mãe, Beth, estava conosco no nosso cruzeiro de 2005. Ela ainda mora na mesma cidadezinha na Escócia onde cresci. Mas sempre conseguia voar para juntar a nós em cada um dos nossos cruzeiros. Graças a Deus pelas milhagens. Enquanto embarcávamos no navio em Boston, tudo o que eu conseguia pensar era quanto trabalho eu tinha para fazer. Estava trabalhando neste manuscrito em um novo livro infantil, Gigi, Goody's Little Princess, Gigi, a princesinha de Deus. E como é de praxe, todo verão, estávamos em nosso período mais atribulado no Homens of Faith, Mulheres de Fé, porque tínhamos conferência todos os finais de semana. Levei meu computador esperando que em algum momento entre encontros, entre ficar com Barry e minha mãe ou jogar ping-pong com Christians, consegui escrever algumas frases inteligíveis. Nas conferências nos finais de semana, há entre 12 a 20 mil mulheres conosco por 2 dias, mas no navio são 600 mulheres durante uma semana. Então existe a oportunidade de nos conhecermos mais profundamente. Havia três mulheres em particular com quem eu passei algum tempo e cada uma me tocou profundamente enquanto pensava em nossa luta para sermos mulheres maravilha. Uma estava lidando com eventos dolorosos de uma infância e no relacionamento com seu pai. Outra estava sofrendo de depressão por ter sido abandonada por seu marido, que deixava com os três filhos. Uma outra estava sofrendo por ser solteira e sentir-se muito solitária. Eu me sentei no tombadilho uma noite, vendo a lua desenhar uma faixa de luz alaranjada na água, e pensei em suas histórias. Estava orando por elas e as circunstâncias difíceis que estava enfrentando, quando meu momento eureka chegou. Estamos no ninho errado. É por isso que tudo parece tão errado. É por isso que não gostamos do reflexo que vemos no espelho. É por isso que experimentamos tamanha solidão às vezes. Como um patinho feio, nascemos no ninho errado. Uma parábola. Agora, antes que você pense que disparei por alguma trilha ornitológica de coelho, deixe-me explicar o que quero dizer com uma ajudinha de Hans Christian Andersen. Quando Deus criou Adão e Eva, quero que imagine que ele os fez como lindos cisnes. Eles eram graciosos e elegantes. Cada movimento parecia natural enquanto nadavam lado a lado. Quando olhavam seus reflexos, vinham exatamente o que esperavam ver, beleza e perfeição. O Éden era o ninho perfeito para os cisnes. Oferecia tudo o que poderiam precisar. Mas um dia, uma serpente marinha se aproximou dos cisnes e falou que havia mais coisas. Ela os incentivou a experimentar esse fruto que não havia sido comido. Quando eles experimentaram, foi como se um terremoto roncasse sobre o lago e as águas calmas foram agitadas, desarrumando suas penas, jogando detritos por seu caminho, quando ondas arrebentando entre eles. Ainda tentaram esconder o que tinham feito do guardião dos cisnes, mas não importa o que fizesse, não conseguiriam deixar a água calma como um mar de vidro novamente. O guardião dos cisnes disse que eles não podiam mais viver no Éden. Estavam banidos. Quando eles andaram sobre a terra, empoeiradas, suas penas ficaram todas marrons e embaraçadas. Na primeira vez em que o cisne fêmea viu seu próprio reflexo em uma poça d'água, ficou traumatizada. Não mais linda e branca, ela não se reconheceu. Nada mais lhe era familiar. Se antes ela tinha nadado lado a lado com seu parceiro, hoje eles se bicavam ou nadavam sozinhos. Quando ela soube que ia ter um pequenino, fez tudo o que pôde para recriar o ninho do Éden. Mas não importava quanto tentasse, não lhe parecia nem um pouco o ninho de cisnes. Pensou no que o guardião do cisne tinha dito antes de deixarem o lago no Éden. Dos seus ovos nascerá o salvador dos cisnes. Ela pensou, será que é deste ovo? Quando aquele pequeno ovo rachou e o bebê lutou para se libertar dos resquícios da casca, os cisnes prenderam o fôlego. Ao verem seu pequenino, não conseguiram olhar um na direção do outro. Todo o semblante do cisne tinha desaparecido. Tinha sido um patinho bem feio. O patinho cresceu. E quando aprendeu a nadar e brincar, frequentemente pensava naqueles primeiros dias e se perguntava por que sua mãe nadava sozinha, bicando suas próprias penas. Então apareceu mais um ovo no ninho. Agora, os cisnes sabiam que não havia cisnezinhos, então receberam bem o próximo patinho. O primeiro patinho nunca os perdoou e ficou ressentido com esse que agora chegara, cuja vinda parecia ser recebida muito mais efusivamente do que a sua. Uma rocha pequena e dura cresceu dentro dele, que foi cultivada todo santo dia até que não havia mais nada para fazer a não ser matar esse quieto intruso. Seria uma punição para todos eles. Enquanto a mãe nadava sozinha aquela noite, ambos patinhos ausentes, um morto e o outro banido, ela chorou. O ninho errado. Eva não tinha como saber quanto tempo teríamos que esperar para o nosso Salvador. Um dia olharemos para aquele mar de vidro e descobriremos que, na verdade, somos cisnes novamente. Mas enquanto isso, lutaremos contra nossos reflexos, contra nossas penas, contra nosso ambiente. Achamos que se fizermos muitas coisas, ninguém notará a cor de nossas penas. Nosso desafio diário é lembrar que o que agora vemos refletido no espelho é apenas temporário. Costumávamos ser cisnes, mas em vez de um casaco branco como a neve, usamos um marrom e áspero. Fomos feitos para mais, e quando fomos tirados do Éden e posto nesta terra, não era possível que algum dia nos sentíssemos em casa. Quando Jesus veio, ofereceu-se para pegar nossa sujeira e pô-la em seu casaco branco como a neve e nos deixar repousar sobre as suas penas, de modo que quando o Pai olhar para nós, verá como sempre deveríamos ter sido, cisnes. Jesus nos vê como realmente somos e nos ama e incentiva a irmos até Ele. Ofereça-se para limpar nossos armários e enchê-los de vestes que não mantenham sãos e aquecidos até vermos o Salvador dos cisnes face a face. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, de 1 a 4. Para nossa meditação, um olhar no espelho. O que acredita que Deus vê quando olha para você? Como você se identifica com um patinho feio? Você consegue ficar em paz com quem é até vermos Jesus face a face? Oração do armário. Deus Pai, obrigada por mandares um Redentor para este mundo a fim de cobrir meu pecado e restaurar minha alma. Eu te agradeço por poder me abrigar sobre as asas dele até ver-te face a face. Em nome de Jesus. Amém. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.